Portanto, fomos acionados às 13h23 para um acidente de viação na localidade de Catraia de São Paio, onde supostamente teria havido uma colisão. À chegada ao local, constatámos que havia a referida colisão entre três veículos, sendo dois deles ligeiros e um de mercadorias. Portanto, um dos veículos até estava captado, mas a vítima já estava fora do local. Desse acidente resultou um ferido ligeiro que seguiu para os HUC. Portanto, ferimentos ligeiros não são considerados graves, então? Não, à partida não seriam graves e poderá ter ido para Coimbra numa medida mais preventiva. Quanto aos outros dois condutores das outras viaturas, não ficaram feridos? Não, nós abordámos os condutores e todos eles referiram que estavam bem, que não necessitavam de apoio. Que meios é que a corporação encaminhou para o local? Portanto, fizemos deslocar para o local duas ABSCs e o SAT, portanto, num total de 8 elementos. Ali o trânsito chegou a estar condicionado? Sim, no local também teve a autoridade, GNR do Oliveira do Hospital.